cavaco do Tchan do Brasil, o cavaco mais alegre, meu filho. Sorri, cavaco. Fui num pagode muito engraçado, e aquilo tudo me chamou a atenção. O contrabaixo era desafinado, atravessando estava a marcação. O couro do pandeiro estava apurado, só se ouvia xilinique, chiadinha. E a galera era desengonçada, fora do tom todo mundo ia. E o cantor tava preocupado, tava nervoso que fazia dó. E quando largou pro cavaquinho, o coitado só tinha uma corda só. Com você, meu cavaco. Toi. Bonito. Toi. Maravilhoso. Toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi. Até com a corda só, você faz sucesso, meu cavaco de ouro. Ordinarinho. Quem gostou bate palma. Atenção, o contrabaixo era desafinado, atravessando tava a marcação. O couro do pandeiro estava apurado, só se ouvia xilinique, chiadinha. E a galera era desengonçada, fora do tom todo mundo ia. E o cantor tava preocupado, tava nervoso que